St. Petersburg when I saw it was a time for change. Killed the Tsar and its ministers, Anastasia screamed in vain.

levitating with she. So ceaselessly, till I lose my sense of gravity. I'm dancing barefoot in mid-air, I spin. Some strange music draws me in, makes me come on like some heroin. Childhood itself, grave visitations, what is it that caused us? Why must we pray screaming? Why must not death be redefined? We shut our eyes, we stretch out our arms, and we're on a pane of glass. An asphyxiation, a fix on anything. The line of life, the limb of the tree, the hands of he, and the promise that she is blessed among women. Foi Patti Smith, antes dela ouvimos Lou Reed, Iggy Pop, The Rolling Stones e a abrir a sessão de hoje da playlist The Clash. Passamos para Led Zeppelin com a música Dear Maker. playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Pintinho. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Se só agora chegou à antena do Rádio Clube de Angra, a voz da terceira, está a ouvir a playlist. Eu sou o Miguel Bittencourt, estarei consigo até às 21 horas. Ouvimos Love Me Two Times, um clássico dos Doors, e é com clássicos que continuamos até ao fim da primeira hora da sessão de hoje da playlist. De seguida entram Jimi Hendrix, The Beatles e Eric Clapton, respectivamente com as músicas Hey Joe, Come Together e Cocaine. Lady, Playlist com Miguel Bettencourt. Sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, Playlist com Miguel Bettencourt. If you wanna get down on the ground. A fechar a primeira hora da playlist de hoje, vamos ouvir Bob Dylan, a música Like Rolling Stone. Na segunda hora, voltarei até às 21 horas com The White Stripes, Kasabian, The Fratellis, Blur, Pulp, James, entre muitos outros. Continuo na companhia do Rádio Clube de Angra, eu sou Miguel Bettencourt e está a ouvir a playlist. So fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. So loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without? But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling. As you stand to the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? And the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. When you discover that he really wasn't where it's at, after he took from you everything he could steal. How does it feel? How does it feel to have you on your own? Thinking that they got it made.

bem-vindo à segunda hora da sessão de hoje da playlist. Eu sou o Miguel Bettencourt, assino a playlist no RCA, Voz da Terceira, aos sábados, das 19 às 21 horas. Playlist que, recordo, pode ouvir em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com e acompanhar-nos via facebook.com/playlist.rca. Abrimos a segunda hora com The Black Keys, a música Low High, e prosseguimos para White Stripes com The Hardest Button to Button e depois Franz Ferdinand com Do You Want To. Votos de uma excelente tarde de sábado, deixe-se ficar na companhia da Voz da Terceira. Playlists com Miguel Bettencourt. We'll be right back. Depois de Franz Ferdinand, entram no alinhamento Kasabian e Kaiser Chiefs com as músicas Fire e I Predict a Riot. I'm not afraid to die. Ouvimos Kaiser Chiefs, a música I Predict a Riot. Antes deles, passaram por cá Kasabian, Franz Ferdinand, The White Stripes e abrir a segunda hora da playlist de hoje, The Black Keys. De seguida, vamos ouvir The Fratellis e a música Sugartown. Eu sou o Miguel Bettencourt e estarei consigo até às 21 horas. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Bettencourt. Playlist. Aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Entramos na reta final da sessão de hoje da playlist com Blur, a música Girls and Boys. Eu sou o Miguel Betancourt, estarei consigo até às 21 horas. Vamos ouvir Sweat e Pulp, respectivamente com as músicas Beautiful Ones e Mild Hand. Smells of fish. Aos sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. Dos britânicos James, chega-nos a música Sit Down e depois, também britânicos, Oasis com a música Hello. Thank you.